18º volume da obra. Na fase inconsciente, tudo é negativo, porque aparências não são verdades. Na fase inconsciente, tudo é negativo, porque aparências não são verdades. A verdade, o direito, tudo é aparência só. Então, onde está o direito? Ninguém sabia responder. E dizendo, já viram um imperfeito cheio de defeitos, igual a nós, saber o que é direito? Onde está o direito? Ninguém sabia responder. Ainda mais, dizendo, não existe nada direito, principiando pela natureza, que não regula. Se nós somos filhos dessa natureza que não regula, que não é direita, que não regula direito, como é que nós podemos ser direitos ou conhecer o direito? O direito ninguém conhece. Nós vamos forjando o direito à nossa moda, ao nosso jeito, o direito aparente. Vamos criando meios e modos para podermos entender e compreender. Isto assim foi nos princípios das coisas. Vamos inventando, vamos idealizando para ir acertando tudo ao nosso modo, ao nosso jeito. E assim foi que surgiu tudo, o princípio de tudo, tudo à moda dos inspirados, dos forjadores de métodos, de modos e de costumes. Então, perguntava o outro, onde está o direito? Dizia o outro, direito não existe no nosso meio. O direito, quem tem que fazer somos nós. Quem tem que criar o direito somos nós. Nós é que temos de inventar o direito ao nosso modo. Então, assim foi que surgiu tudo o que existe, cada qual com as suas inovações, com as suas criações, com as suas formulações, com as suas lapidações, formando o direito a seu modo, o direito aparente. Então, diz outro, pois se nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, não sabemos o porquê somos animais, não sabemos por que estamos aqui vivendo, também de direito não conhecemos nada. Agora, diz o outro, a vida tem que ser assim mesmo, de fantasias, sonhos e ilusões, já que de direito não sabemos coisa alguma, já que estamos aqui perdidos, sem saber por quê, nem para quê, vamos viver sonhando. Vamos levar a vida de sonhos, de fantasias e ilusões, porque nada de certo sabemos. Não sabemos quem fez este mundo assim. Não sabemos quem fez tudo isso assim. Então, vamos vivendo mesmo sem saber. Vamos vivendo de sonhos, de fantasias, de ilusões, de esperanças, de aventuras e experiências em experiências, para acertar ou não. Porque estamos nesta vida provisória, em experiências para acertar aparentemente ou não. Estamos nesta vida provisória e não sabemos por quê. A vida não nos oferece garantia. A vida é falsa. E por isso, de um momento para outro, sem esperar, somos surpreendidos com o golpe fatal. Vivemos aqui agonizando, de experiências em experiências, para formar as coisas ao nosso jeito, à nossa maneira, às nossas necessidades. Vamos vivendo até um dia nós sabermos o porquê da nossa existência assim ser. E assim foram se acostumando com as inovações e as multiplicações das inovações, a ponto de admitirem o erro como certo, de admitirem as aparências como certas, de admitirem as ilusões como certas, de admitirem a traição e a mentira como certas. E por assim ser, eis a razão da multiplicação do sofrimento, da multiplicação dos tormentos, da multiplicação das agonias, dos desesperos, do descontrole, do desequilíbrio e das ruínas, falando em bem e o mal se multiplicando sempre. Então, todos vivendo completamente iludidos, com um montão de ludibriações, para a sugestão de todos e a destruição de todos. Por isso, está aí o progresso de ruínas, o progresso de destruição. Então, vivendo desorientados desse jeito, dessa maneira, tinham mesmo que ficar variando. E quem varia, o que é que acontece? Duvida de tudo, até do que está certo, está duvidando. Tem medo de tudo, porque sempre viveu no meio das ilusões. Sempre viveu nesse conteúdo de sabedoria sem lógica e sem base. Então, uma sabedoria falha, uma sabedoria inconsciente, em que tudo falha. E assim vivendo, ficaram completamente desorientados e desequilibrados, por falta de orientação racional. Porque a orientação do animal é uma orientação caduca, e por ser caduca, gera o desequilíbrio. O desequilíbrio promove a desventura, e a desventura multiplica as aventuras dos aventureiros. Daí, os absurdos, as brigas, os descontentamentos, a desordem, a discórdia, os desentendimentos, enfim, as ruínas de um povo, como estão acostumados a ver aí. Guerras, revoluções, choques, brigas e contendas. Razão porque os povos nunca tiveram sossego. Tudo isso promovido pela falta de equilíbrio racional, porque o animal criou, forjou e inventou todo esse conteúdo vazio. E por ser vazio, o mundo sempre em desequilíbrio, por falta da orientação verdadeira, racional. A orientação do animal é uma, mantém o desequilíbrio, multiplica o desequilíbrio. A orientação racional é outra, equilibra por ser racional, por ser uma orientação pura, limpa e perfeita, uma orientação consciente. Mas tudo tinha que ser assim mesmo, para a lapidação do animal racional, que assim veio se lapidando desde monstrengos, desde que nasceu do chão. A luta foi muito grande para chegarem ao ponto que estão agora. E assim, vejam que hoje chegaram na fase racional, a fase do equilíbrio, e o animal racional passando para aparelho racional e terminando a fase inconsciente, substituída pela fase consciente, a fase do equilíbrio. Agora sim, é que todos chegaram no seu verdadeiro lugar, a fase racional, a fase do mundo racional. Mas, como vinha comentando sobre a fase de animal racional, vieram de pouco em pouco se lapidando, desde quando eram monstrengos, quando eram monstrinhos, quando eram monstros, quando eram monstrões, quando eram monstrondontes, quando eram selvagens, dos primitivos selvagens, ficando nessa categoria por muito tempo, até chegarem ao ponto em que estão. E assim, já passaram uma infinidade de fases, quando se entendiam por meio de acenos, depois por meio de guinchos, depois por meio de urros. Já passaram uma infinidade de fases até chegarem a primitivos gagos. A gagueira foi uma fase muito grande, até chegar o princípio da forma em que estão, muita luta, muito sofrimento. Hoje, alcançaram o ponto máximo da vida universal, a fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos. Hoje, todos no fim da jornada da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, o mundo gerou-se de vegetal, porque todos nasceram do chão a animal racional, e de animal racional a aparelho racional, e de aparelho racional a racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, vejam o quanto já penaram para serem lapidados, para chegarem ao seu verdadeiro lugar, para chegarem ao lugar de onde saíram, para dar esse passeio rocambolesco, passeio cheio de voltas e de reviravoltas, até chegar outra vez no seu verdadeiro lugar, o mundo racional. Por passarem por tantos transes de inconsciência, por tantos transes sem noção de espécie alguma, porque foram monstros, foram selvagens por aí afora, é que nunca puderam saber como foram feitos, porque passaram por uma infinidade de fases, sem noção de espécie alguma. Eram bichos, sem noção nenhuma. E por assim serem, é que muito mais tarde, com as modificações de fase, é que começaram a ter uma vaga noção das coisas. E por aí foram se lapidando, até chegarem ao princípio dessa fase de animal racional. É por isso que nunca puderam saber como foram feitos, de onde se originaram e como se originaram. Nunca souberam, nem podiam saber, porque não tinham noção das coisas. Vejam que luta para chegarem ao ponto em que se encontram. Se até hoje ainda estão lutando, já tendo perfeita e clara noção de tudo que fará naquele tempo. Agora, com a vidência racional, todos brilhando e tudo brilhando racionalmente dentro da fase racional. Hoje, todos estão a caminho de embargar todas as ruínas do mundo. Hoje, a união dos dois mundos em um só, para que haja entendimento racional perfeito, daí nascendo a vidência racional em todos e todos vendo seus irmãos, conversando com eles, se entendendo com eles e vivendo unidos racionalmente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seus irmãos puros, limpos e perfeitos. Então, não há mais tempo a perder. Leiam e releiam para se desenvolverem racionalmente e nascerem todos a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural de racional, que é a origem de todos. Então, é preciso que leiam e releiam, porque lendo assim superficialmente, não dá para desenvolver racionalmente. Lendo superficialmente, não absorvem o conhecimento, e não absorvendo o conhecimento racional, não podem se desenvolver racionalmente. Então, é preciso a persistência na leitura, é ler e reler para sentir o conhecimento racional e ser desenvolvido racionalmente. E daí, nascendo em todos a vidência do seu verdadeiro natural de racional, porque a origem de todos é racional, por isso são aparelhos racionais. Então, agora, um mundo só, os dois mundos unidos em um só, e assim sendo, todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem, mais ou menos como nessa insignificante comparação. Assim como existem os médiums videntes que desenvolvem a sua vidência magnética e veem os invisíveis, os habitantes aí do espaço, aí do mundo do elétrico e magnético, recebem deles comunicações, inspirações e irradiações, assim como têm os médiums videntes, que veem quando eles se materializam, muito melhor ainda é a vidência racional. Porque aí se trata do natural, por serem de origem racional. Então, é a vidência do seu verdadeiro natural com muito mais naturalidade. E assim, vejam o ponto máximo que chegaram no seu verdadeiro lugar, no mundo racional. Então aí, todos vivendo racionalmente, por estarem em contato dia e noite com o mundo racional. Em contato dia e noite com os puros, limpos e perfeitos do mundo racional, que são os seus irmãos. São irmãos dos racionais deformados, que são vocês, e que estão aí, materializados com esse corpo em matéria elétrica e magnética. Então, a vida assim se positiva racionalmente, e daí tudo dando certo na vida de todos, porque todos são orientados racionalmente. Vejam que hoje chegaram no último ponto da vida da matéria, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, entrando em contato com seus habitantes, vendo os seus habitantes e vendo o mundo racional, por estarem possuídos da vidência racional. Então, o progresso será um progresso racional, o progresso consciente. E assim, vejam que tudo chega à sua época, o seu dia e sua hora. Há muito que todos sabiam que existia outro mundo, mas não sabiam como entrar em contato com esse mundo. E hoje está aí como entrar em contato com esse mundo e com seus habitantes, por ser o mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Hoje, todos alegres e conscientes. A alegria consciente é uma alegria positiva. Vejam que nunca passou na imaginação de ninguém semelhante coisa. Na fase de animal racional, o animal racional tinha contato com os invisíveis do mundo elétrico e magnético, que são os espíritos, os protetores, os guias, sempre com o desejo de identificá-los. Tinham esse contato com o mundo espiritual, mas de um modo diferente do que tem agora com a vidência racional e o seu mundo de origem, por se tratar de uma deformação racional. E hoje, na fase racional, estão em contato com os habitantes do seu mundo de origem, que são seus irmãos. O mundo racional, todos sabiam que existia, porque se existe essa deformação racional, é porque existe a causa dessa deformação, e que é o mundo racional. Todos sabiam que o mundo racional existia, mas não sabiam como entrar em contato com ele. Hoje, estão sabendo como entrar em contato com o mundo racional e seus habitantes, sabendo também por que existia essa deformação racional, na qual eram animais racionais, porque a origem é racional. Hoje, sabem que existe o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional, que existe o outro mundo, que deu consequência a esse que habitamos. Então, todos sabem que não há efeito sem causa. Se existe essa deformação racional, é porque existe a causa, que é o mundo racional. Então, todos sabiam da existência do mundo racional, mas não sabiam como entrar em contato com ele e seus habitantes. E hoje está aí como entrar em contato com o mundo racional e seus habitantes. Como adquirir a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural, pelo desenvolvimento do conhecimento racional, lendo e relendo, para ir se desenvolvendo racionalmente. Daí, nascendo naturalmente em todos, a vidência do seu verdadeiro natural de racional. Então, com a vidência racional, todos vendo o mundo racional e vendo os seus habitantes, que são seus irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, hoje, chegaram aonde tinham de chegar, ao mundo racional, de onde saíram. Então, todos de volta de onde saíram, todos voltando ao seu mundo de origem, saíram do mundo racional e, por isso, são de origem racional. Se deformaram em animais racionais e, hoje, conhecendo o mundo racional, de onde saíram, e todos de volta para o seu verdadeiro lugar de origem. E, assim, chegaram no último ponto da vida da matéria. Até então, na fase de animal racional, só conheciam o mundo espiritual, só conheciam o mundo astrológico, só conheciam, mais ou menos, os astros, a astrologia e os habitantes invisíveis. E, por isso, todos tinham contato com os invisíveis. E agora, ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, todos se entendendo com seus habitantes, puros, limpos e perfeitos. Vejam que chegaram no último ponto da vida da matéria, entrando agora o mundo na fase mais linda da sua existência, de sua história, a fase racional. A fase que muitos esperavam, mas não sabiam quando podia surgir para conhecimento de todos. Hoje, está aí em suas mãos o conhecimento da fase racional, a fase consciente. Mas, para que essa fase chegasse à lapidação do animal, tinha que estar, a bem dizer, quase no fim, como está aí, agora. A lapidação é o sofrimento, e o sofrimento é o maior e melhor mestre. Todos sendo lapidados pelo sofrimento. E por isso, cada vez o sofrimento se multiplica para a lapidação do animal, até o animal entrar para a fase que chegou há muito, a fase racional, a fase de recuperação. A lapidação é de uma forma tal que ninguém está aguentando mais o peso da vida. E agora, tudo é racional. Por aí está a fase racional, a fase consciente, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos. A fase em que todos estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fase em que todos são orientados racionalmente. A fase do progresso racional. A fase consciente, a fase positiva. A fase em que não existe mais morte. A fase em que a vida continua no mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A fase em que a verdadeira vida, que é o fluido racional deformado, sai desse mundo deformado e continua a vida na eternidade, no mundo dos eternos, que é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. A fase em que todos terão o prolongamento dos anos de vida pelo equilíbrio racional, por serem equilibrados racionalmente. A fase do fim da vida da matéria, porque não havendo o corpo fluídico, não há micróbio. Não havendo micróbio, não há seres, não há vidas. Então, a fase do fim da vida da matéria. Ninguém mais nascendo nesse mundo de matéria, porque a vida está continuando no mundo de origem, no mundo racional. Então, a vida, que é o fluido, sai desse mundo de matéria e vai para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram. E assim, a fase de recuperação do animal racional, a fase em que tudo dá certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, a fase do verdadeiro bem eterno, a fase racional. Então, tudo isso é muito mais do que aquilo que ninguém nunca pensou e que ninguém nunca esperou que viesse ao mundo, o verdadeiro conhecimento do princípio e do fim desse mundo que era encantado, desse mundo que era um mistério, desse mundo que era um enigma, desse mundo que ninguém se conformava de ter uma vida assim nestas condições. Porque ninguém se conformava com o sofrimento, ninguém se conformava com a morte, ninguém sabia o porquê e a causa do sofrimento, ninguém sabia por que eram mortais, ninguém sabia de onde vieram, ninguém sabia para onde iam. E assim, conservavam aí no encanto todos esses mistérios sem solução. Conservavam como um mundo enigmático e fábrica de enigmáticos. Todos se consideravam um enigma sem solução. Sim, porque ninguém nunca soube como foram feitos, por que foram feitos e nem por que foram feitos assim, nessas condições. Ninguém sabia a origem do seu ser e de forma que viviam sem saber por que viviam. Tinham vida assim, sem saber o porquê dessa vida. Ignoravam tudo que se diz de verdade. De verdade, ninguém sabia coisa alguma. Ninguém nunca soube o porquê de seu ser qualificado como um animal. E assim, viviam com essa vida misteriosa do encanto, penando sempre, aprendendo sempre até morrer, e sem concluir o verdadeiro saber. E assim, a vida do animal sempre foi uma vida de curiosidade, todos curiosos para tudo aprender, e sempre ficando a verdade por saber. E assim, a vida do animal sempre foi uma vida de curiosos, que queriam conhecer o certo, e sempre por encontrar o certo. Então, muitos diziam: quando é que vamos encontrar o certo? Quando é que vamos encontrar o verdadeiro certo? Porque enquanto vivermos assim, horrivelmente, de aparências, de sonhos e ilusões, estamos penando, porque não sabemos onde está o certo. Enquanto vivermos de aventuras, de experiências em experiências e de pesquisas, não sabemos onde está o certo. Por isso, não existe coisa alguma de certo no mundo. Todos à procura do certo e sempre por encontrar, nunca encontrando o certo e dizendo: é verdade, a vida é de sonhos e ilusões. Não sabemos o porquê que somos assim. Ninguém nunca nos pôde dizer o porquê somos assim. Porque vivemos iludindo a nós mesmos e aos demais. Ninguém conhece o certo. Ninguém sabe onde está o certo. Todos à procura do certo e sempre por encontrar. E a multiplicação dos desacertos sempre cada vez maior. E assim, vivendo na categoria de animal racional, com esse período infernal de animal, nessa fase de lapidação, para depois de serem lapidados, ou de bem lapidados, deixarem de ser animais e serem aparelhos racionais. Como animal, todos mal. Como animal, o mal sempre se multiplicando, sempre a multiplicação dos desacertos e a multiplicação da poluição sobre todos os pontos de vista. Como animal, a multiplicação da degeneração sobre todos os pontos de vista. Como animal, vivendo mal, desentendidos sempre, desorientados sempre, errando sempre. E daí a multiplicação dos males. Então, como animal, todos sem sossego, todos sem garantia e sem paz. Como animal, todos agonizando, com medo de tudo, sempre vivendo desconfiado de tudo, vivendo horrivelmente dessa maneira, duvidando de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, vivendo nesse desespero sem sossego. Como animal, vivendo uns contra os outros. E assim, vejam a vida inconsciente, uma vida turbulenta, uma vida de ódios, de rancores, de raivas, de monstruosidades, enfim. Hoje, conhecendo e sabendo a causa de estarem assim, de serem assim, de ficarem assim, esquisitamente, sem solução, como estavam na categoria de animal racional. E assim, vivendo debaixo dessa atordoação, debaixo desses tormentos, debaixo dessas monstruosidades todas, e dizendo: é verdade, não temos aonde nos agarrar, não temos com quem contar. Por isso, somos vítimas dos males materiais e naturais, e dos males artificiais. Vivendo monstruosamente dessa maneira, sem ter com quem contar, sem ter aonde se agarrar, e dizendo: é verdade, a nossa situação sempre foi de salve-se quem puder, porque somos combatidos e vítimas dos males da natureza, dos males naturais e dos males artificiais. Somos vítimas e sempre sem esperar. E assim, que vida de desorientados, que vida de desorientações, todos vivendo na categoria de animal racional, nesse inferno, noite e dia, à mercê de todos os males, à mercê de todas as ruínas, sendo vítimas dos males e sendo vítimas das ruínas. Vejam que na categoria de animal estava tudo perdido, na categoria de inconscientes estava tudo perdido. Por isso, tudo de mal a pior sempre. Todos à procura do bem, e o bem verdadeiro sempre por encontrar. Então, forjaram o bem aparente, por a vida ser de aparências, de sonhos e ilusões. Forjaram o bem aparente, bem hoje, mal amanhã. E assim, ninguém sabia o porquê dessas ruínas todas. Viviam todos desesperados, muitos implorando o novo rumo certo, por estarem cansados de sofrer e de procurar o verdadeiro saber, sem encontrar. Hoje, o bem verdadeiro em mãos de todos, o conhecimento da origem de tudo e de todos. Então, agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente e ver a luz racional e tudo quanto é de racional. E assim, chegando à fase racional, à fase de recuperação do animal racional. Todos agora, felizes e contentes, por encontrarem a definição do mundo e a definição do seu ser. O fim do mundo, o seu princípio e o seu fim. Hoje, todos sabendo o porquê todos assim estavam com essa vida provisória, com essa vida que ninguém sabia o porquê dela. Hoje, todos sabendo, todos cientes e dizendo: é verdade, a vida do animal racional sempre foi uma vida de grandes lutas e grandes guerras, de grande evolução, aumentando assim o sofrimento de todos. Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso, do porquê dessa vida provisória, do porquê dessa vida aparente, do porquê desse sonho da vida, do porquê da constituição da vida assim ser. Hoje, tudo claro, tudo lindo, tudo cristalino, por terem a definição de tudo que precisavam ter, de tudo que precisavam saber. Estão aí todas as definições precisas e necessárias para botar tudo e todos em seus lugares. E assim, hoje, todos conhecendo a cultura racional, a cultura consciente, a cultura da fase racional, a cultura do mundo racional, e todos tomando conhecimento da confraternização racional dos dois mundos em um só. Hoje, se tratando somente de um mundo só, por ser feita a confraternização do mundo racional com os habitantes do mundo material, com o racional deformado ou com a deformação racional. E assim, hoje, é um mundo só, porque assim como eu estou falando daqui, todos aí vão ficar ligados ao mundo racional, como dentro da fase racional já estão. Faltando apenas agora é ler e reler, para desenvolverem racionalmente e adquirirem a vidência racional. Vejam que alcançaram o último ponto da vida da matéria. A vida agora tornando-se uma vida racional. Então, agora sim, o mundo e todos chegaram no seu verdadeiro lugar, o reconhecimento e o conhecimento do mundo racional. Agora sim é que todos chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, muitos, na fase de animal racional, julgavam que o mundo estaria prestes a se acabar. Outros já diziam ao contrário, o mundo nunca se acabaria, que o mundo só acabava para quem morria. Enfim, uma porção de animais com uma porção de versões assustando e impressionando os incautos. Esses historiadores aventureiros sempre serviram para assustar e amedrontar as pessoas que ainda admitem contos de inconscientes. Então, não estão vendo que na fase de animal todos eram inconscientes? E o inconsciente não sabe o que diz, por ser inconsciente. O inconsciente não regula, porque não sabe o porquê é um inconsciente. Ou melhor, não sabia o porquê era um inconsciente. E os inconscientes, com essas basófias, faziam os demais inconscientes ficarem amedrontados, anunciando absurdos. E hoje estão vendo que tudo é tão diferente do que diziam. Hoje estão vendo e dizendo. É verdade, inconscientes mesmo, cheios de contradições. Cada qual com sua versão, diferente uma das outras. Tudo por estarem na categoria de animal racional. O animal gosta de se mostrar, anunciando absurdos, pois o mundo vai terminar sim, mas como um verdadeiro paraíso racional. Todos vivendo felizes e contentes, e tão naturalmente, que ninguém sentirá, que ninguém perceberá o fim do mundo. E assim, vejam quantos absurdos na categoria de animal racional. Hoje, esses ditos, todos arrependidos de falar tantas asneiras, tantas bobagens, como se fossem realidades. Mas os aventureiros sempre assim foram, cada qual no seu misticismo cabalístico, enchendo a mente de todos de ilusões, de sonhos, fantasias e fantasmagorias. Quer dizer, anunciando coisas fantásticas, fantasmas anunciando fantasias. Como diz o ditado, os bruxos sempre foram atormentados com bruxarias. Então, na fase de animal racional, tudo isso teve cabimento, por serem inconscientes. Cabimento para uns e para outros não. Nem todos admitiam essas asneiras, porque nem todos são ingênuos. E assim, na categoria de animal racional, tudo isso teve cabimento para ajudar a lapidação do animal racional. E o animal, com o tempo, desiludido de tudo, ficando incrédulo e se tornando até materialista, dizia: existem tantos absurdos que não se pode admitir mais. Contos e histórias são para crianças. Tudo isso na categoria de animal, porque o animal é que vive de contos, de histórias, aparências, sonhos e ilusões. E assim, quem sonha de olhos abertos, quem sonha acordado, não sabe o que está fazendo, por ser inconsciente. Então, agora está aí em suas mãos o porquê de tudo isso, a causa de tudo isso e a solução desejada por todos. A verdade das verdades, a definição de todo esse embusteirismo que fazia com que todos vivessem sonhando com essa falsa vida, sofrendo as consequências dos sonhos, sofrendo as consequências das ilusões e sofrendo as consequências de animal inconsciente, por ser livre pensador. E por ser animal, variando sempre, pensando sempre mal, por ser animal. Assim, sempre foi a vida dos descontentes, a vida do animal, a vida das variações, das variedades. E quem vive variando é um doente com aparência de bom. E assim, vivendo sem saber por quê, vivendo nessas condições, nessa categoria de sofredor, nessa categoria de mortal, sem saber por quê, sem conhecer por quê, sofrendo sem saber a causa, porque tudo estava envolvido em grandes mistérios, na categoria de animal racional. Então, tudo era mistério, tudo que não sabiam solucionar. Ah, isto é misterioso. Agora, os mistérios se acabaram, porque os mistérios eram da categoria de animal racional. Vejam que era uma vida mal vivida, uma vida de animal. Por isso, tinham sempre que viver mal, por estarem na categoria de animal, e aparentando sempre serem aquilo que nunca foram, aquilo que não eram, por ser uma vida de sonhos, de aparências e de ilusões. E o sofrimento provando sempre que ninguém sabia coisa alguma, como quem diz: quem sabe não sofre, e quem não sabe, sofre. Então, estavam na categoria de quem não sabe, na categoria de animais, que não sabiam por que eram animais. E assim, vivendo nessa contradição, o sofrimento se multiplicava cada vez mais. O sofrimento tinha sempre que estar em ação, por viverem todos em contradição consigo mesmo, e assim tinham que viver, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, por estarem fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, tinham que viver contraditoriamente, assim dessa maneira. Então, muitos diziam: nós não temos uma explicação certa para esclarecer por que todos assim são, tão diferentes uns dos outros. Ninguém sabia dar uma explicação. Queriam dar uma explicação e ninguém sabia, porque julgavam ser aquilo que não são, que nunca foram. Julgavam ser puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Bons. Julgavam ser aquilo que não são. Iludidos com as aparências, e por estarem iludidos com as aparências, queriam dar explicações que nunca tiveram condições para dar. O porquê que todos são diferentes, o porquê que todos são assim, completamente desiguais uns dos outros. Hoje, estão sabendo e conhecendo o porquê disso tudo, a causa de tudo isso, vendo quanto tempo perdido com esses sonhos e com essas ilusões, com esse modo de interpretar as coisas, sonhando e fazendo das aparências a realidade, mas a falsa realidade. Por assim serem, todos sofrendo, todos na categoria de sofredores e mortais, por viverem em contradição consigo mesmos, por não saberem o porquê que estão vivendo assim, como verdadeiros parasitas, em um mundo que nunca souberam o porquê dele. Então, vivendo de sonhos e ilusões, traindo o seu próprio ser, o seu próprio eu, e traindo aos demais. Sonhavam por querer fazer das aparências a realidade. Daí, os fracassos, as desilusões e as decepções. Essa sempre foi a vida embrionária que viviam. Sempre embrionados na matéria, sem saber o porquê desse embrião. E dizendo: é verdade, nós sabemos tanto, mas não sabemos porque somos assim de matéria. Está tudo em embrião, embrionados numa vida destas, que nós temos até certas horas que sermos como somos. Temos revolta de sermos assim sofredores. Isto é uma decepção muito grande. Nós não sabemos o porquê que somos assim. Se nós não sabemos o porquê somos assim, muito menos as demais coisas. Sabemos que somos de matéria, mas quem nos fez assim de matéria? Ninguém sabe. Ninguém conhece. Quem nos fez assim mortais? Ninguém sabe. Então, diz o outro: ah, isto é muito misterioso. Isto são mistérios das divindades, que não dão confiança de ninguém entrar em seus mistérios. Agora, diz outro, eu não me conformo com isto. Um dia, tudo isto tem que ser esclarecido. Nós estamos em grande evolução do mundo e com o tempo vamos ter solução do porquê desta vida ser assim. E assim, ninguém se conformava. E hoje, toda a solução, com base e lógica, explicadíssima até demais, para todos entenderem e compreenderem, bem claro, perfeitamente, a solução da vida antagônica, quer dizer, a vida parada, na categoria de animal racional, sem solução. E agora, aí em suas mãos, toda a solução. Vejam que tudo tem o seu tempo, seu dia, sua hora. Nada chega fora do tempo, do dia e da hora. Tudo em seu tempo, seu dia e sua hora. Então, muitos achavam que o mundo tivesse sido feito de uma explosão, mas nunca explicaram a causa e o porquê da causa para a explosão. E assim, uma porção de historiadores, criadores de enigmas, de histórias supersticiosas, de contos talismáticos e de lendas floridas. De modo que cada aventureiro, forjando a seu modo, suas histórias sem pé nem cabeça, e tudo caindo no vazio, no ridículo e no desespero, por serem bobagens sem pé, sem cabeça. O mundo já atingiu o seu estado de amadurecimento, e por atingir o estado de amadurecimento, chega ao ponto da desorientação e da descrença do que julgavam ter valor. Então, chegando ao ponto de desequilíbrio, desequilíbrio esse que traz, então, o desrespeito, ninguém querendo mais respeitar ninguém. O desequilíbrio é atuante, por chegarem ao amadurecimento total. Daí vem o apodrecimento de tudo, e vindo o apodrecimento, vem a desvalorização de tudo que diz respeito pelo desequilíbrio atuante, devido chegarem ao ponto de amadurecimento total. Amadurecendo tudo, tudo ficando podre, e por ficar podre, perde o valor. Tudo cai de podre, devido a amadurecer, e não ter uma continuidade de uma fórmula para a recuperação, uma fórmula para o equilíbrio. Então, por não encontrar essa fórmula de recuperação, porque amadureceu e apodreceu, não havendo uma recuperação, cai tudo de podre, desmorona tudo. Por não encontrarem uma fórmula de recuperação, então daí os choques, as brigas, os desentendimentos, as guerras, as confusões generalizadas por falta de compreensão, devido chegarem ao amadurecimento total. De sorte que todos querendo o equilíbrio, e o equilíbrio sempre por existir, procurando meios e modos, não encontrando nem meios nem modos. E daí as multiplicações dos desacertos, por haver amadurecimento e não encontrarem uma porta de saída à altura da recuperação. Então, aí as confusões são reinantes. E assim, vejam que tudo que existe, existe a causa. A causa do desequilíbrio foi e é o amadurecimento. Amadureceu e não encontrou um rumo de recuperação. Aí vem a podridão. A podridão é a confusão generalizada, o desrespeito, todos à procura do equilíbrio e sem encontrar. Hoje está aí, em mãos de todos, a recuperação, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então aí sim, encontram o equilíbrio por serem todos orientados racionalmente. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Então, agora, está aí a recuperação de todos que se julgavam perdidos, sem rumo, e de tudo que se julgava perdido, sem rumo, como quem diz: como nós vamos, vamos todos de mal a pior. Como de fato vão de mal a pior os remanescentes da fase de animal racional, que foi liquidada, e os seus feitos em liquidação, sem saber por quê. A fase foi liquidada porque chegou o seu amadurecimento. Uma vez amadurecida, chegou no seu ponto final. Então, os seus feitos, que são os animais racionais, todos em liquidação. Por isso, está aí, como estão vendo, a multiplicação dos males e dos desastres físicos, morais e financeiros. A multiplicação das catástrofes naturais da natureza. A mortandade em grande escala, cada vez maior, por estarem em liquidação, por a fase ter terminado, a fase de animal racional. Por isso, entraram em liquidação os seus feitos, que são os animais racionais, que amadureceram e não encontraram uma saída para a recuperação do amadurecimento. Então, daí, desorientação total, lançando-se, então, uns contra os outros. Agora, está aí em suas mãos a fase de recuperação, que é a fase racional. A fase de recuperação do animal racional, que estava em liquidação. E assim, hoje, dentro da fase racional, a fase consciente, tudo dando certo na vida de todos, por serem todos orientados pelo mundo racional. Agora, todos enobrecidos racionalmente, alegres, felizes e contentes, por encontrarem o verdadeiro rumo certo, e dizendo: é verdade, como animal racional, ia tudo de mal a pior, e como aparelho racional, tudo de bem para melhor. A fase de animal racional é a fase do mal. A fase racional é a fase do verdadeiro bem, da cultura racional. A cultura racional é o maior estrondo universal, por ser a cultura mais elevada do mundo. E por isso, todos surpreendidos, todos emocionados, todos impressionados com a maior dádiva universal, a cultura racional. E assim, a alegria é exuberante e a satisfação, essa nem se fala, do porvir mais alcandorado universal, a cultura racional, a cultura do mundo racional, a cultura da recuperação dos livres pensadores, a cultura da recuperação dos seres variantes. E assim, tudo é em forma racional, porque o animal racional já não aguenta mais de tanto sofrer, de tanto penar, de tanto agonizar, de tanta agonia, de tanto desespero, de tantas incertezas, de tantos desacertos. E hoje, o animal racional encontrando a fase de sua recuperação, a fase racional, tendo assim com quem contar e aonde se agarrar, que é a cultura racional do mundo racional. Na fase em que estavam, a fase inconsciente, na fase de liquidação do animal racional, dava pena, dó e compaixão com tanto sofrimento existente. Tudo isso por a fase de animal racional ter sido liquidada há muito. Há muito que a fase foi extinta. Então, ficaram aí os feitos da fase sendo extintos também. Daí a multiplicação de todas as ruínas para a extinção e liquidação do animal racional. A fase foi liquidada e seus feitos em liquidação também. De forma que o sofrimento aumentou, multiplicou e triplicou impressionantemente, apavorantemente, monstruosamente, selvagemente, para a liquidação do animal racional de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas. Mas os animais desconheciam o porquê disso tudo, desconheciam a causa desse sofrimento, desconheciam a causa dessas ruínas todas. A causa foi a fase de animal racional ter se acabado, porque todas as fases têm princípio e têm fim. Mas o animal não sabia, porque desconhecia o porquê dos movimentos da natureza. Não conhecia os movimentos naturais. Hoje estão conhecendo todos esses movimentos e conhecendo a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. E assim, todos no caminho da recuperação, todos dentro da fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase do verdadeiro equilíbrio racional, por todos serem orientados pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem. Então, hoje, todos no seu lugar verdadeiro, no seu lugar certo, dentro da fase racional. Tudo dando certo na vida de todos. Tudo dando certo naturalmente. O equilíbrio chegando em todos e todos sendo recuperados de todas essas ruínas. E assim, tudo tem o seu tempo, sua época e o seu dia. Tudo que vive em transição, tudo que vive em transformação, tudo que vive se transformando, tudo que vive em trânsito, de passagem, gera, nasce, cresce, refloresce e desaparece. Tudo em transição, por não serem desse mundo de matéria, por não pertencerem a esse mundo de matéria. Então, tinham que passar por essas infinidades de transições, até chegarem na transição final. Tinham que passar por essas infinidades de fases, até chegarem na fase final. Tinham que passar por uma infinidade de transformações, até chegarem na transformação final. E assim é tudo, por não serem pertences desse mundo de matéria. Por não serem daí, não podiam ter estabilidade. Se fossem daí, teriam estabilidade, seriam estáveis e não instáveis. Agora, chegou a última fase, que é a fase racional, e que veio substituir a fase extinta, a fase de animal racional, a fase de recuperação do animal racional.